O Espiritismo não deu a última palavra. Fonte do texto. Livro. Jesus, Zaror, Kardec, Holstein na Quarta Revelação. Paiva Neto. Allan Kardec recebeu de seus amigos espirituais, em meados do século passado, a notícia de que regressaria à Terra para completar a sua missão. Porque o Espiritismo não dera a última palavra. Sua volta ocorreria ou no fim do século XIX ou no princípio do século XX, como o próprio Kardec concluiu em nota, de sua autoria, A Segunda Mensagem Espiritual, 10 de junho de 1860, relativa ao seu retorno à carne, conforme podemos ler em Obras Póstumas, edição da FEB, 1973, ano do centenário do Grupo Ismael. Nota. Calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer e levando em conta o tempo da minha ausência e os anos da minha infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século ou no princípio do outro. O anúncio de seu regresso, que foi dado a Kardec pela Humanidade de Cima, tem provocado muita reflexão. E até mesmo celeuma entre os estudiosos da matéria. Destaco, entre os abalizados pesquisadores, o Dr. Gui Machado, cujo importante trabalho Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 1964 saiu publicado no segundo número de Jesus Está Chegando, que lancei em Uberaba, Minas Gerais, a 2 de abril de 1982. Estamos num final de ciclo apocalíptico, e as profecias do Cristo têm que se realizar na íntegra, e assim será. E haverá um só rebanho para um só pastor. Daí terá o Ziru Zarur criado, sob a inspiração de Jesus. O campo neutro do Cristo. Anunciado por Allan Kardec, no qual os fiéis de todas as religiões podem confraternizar a legião da boa vontade. E, dentro dela, em 1969, no centenário do falecimento do missionário da Terceira Revelação, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, para realizar a unificação harmonizada das quatro revelações da Palavra de Deus, como se encontra no Manifesto da Religião Divina, publicado neste livro. As quatro revelações da Palavra de Deus. Primeira, a de Deus, confiada por Jesus a Moisés, contida no Decálogo, exatamente como se encontra no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Segunda, a de Jesus, trazida pessoalmente por ele, e que está nos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Terceira, a dos Espíritos, cujos instrumentos pioneiros, no século XIX, foram Kardec e Holstein. Quarta, a de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que é a revelação do novo mandamento ou do amor universal, incluindo o Apocalipse de Deus, dado a João por Jesus na ilha de Patmos e agora integralmente revelado ao mundo pelo Espírito da Verdade. Só mesmo a LBV, o campo neutro do Cristo, poderia fazer esta unificação. Religião de Deus, a palavra final deste círculo. Que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Kardec teria que voltar para completar a sua missão. E ele mesmo informa que, ou no fim do século XIX ou no princípio deste século XX. O século XX está acabando. Kardec, no Brasil, cumpriu o restante do seu compromisso, criando o campo neutro, que ele próprio anunciara. Proclamou, firmado no universalismo da quarta revelação, que há de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a religião de Deus, o cristianismo do Cristo, a última palavra deste encerramento de ciclo de 2000 anos de evolução da humanidade, como ainda se pode ler na proclamação de 6 de outubro de 1973, feita pelo fundador da LBV Mundial, em Maringá, estado do Paraná. A legião da boa vontade sempre obedeceu à divina lei da evolução. Desde 1949, na repartição competente do governo da República Federativa do Brasil, efetivou os quatro registros que representam as quatro fases evolutivas da religião do terceiro milênio, o comunismo divino, cujo fundamento é a lei universal da reencarnação. São as seguintes, Primeira, LBV antissectária, campo neutro de todas as religiões e filosofias existentes na Terra. Segunda, religião do novo mandamento de Jesus. Terceira, religião do amor universal. Quarta, religião de Deus, o cristianismo do Cristo ou cristianismo total. Escreveu Allan Kardec, o codificador da terceira revelação. A fim de chegarem à unidade, as religiões terão de se encontrar num campo neutro, comum a todas elas. E ainda, mais bem observado, desde que se vulgarizou, o Espiritismo vem lançar luz sobre muitos problemas, até aqui insolúveis ou mal resolvidos. Seu verdadeiro caráter, pois, é o de uma ciência, e não o de uma religião. Também lhe foi comunicado pelo alto. Livro das Predições, segunda parte das Obras Póstumas. Quando a hora chegar, deixará de haver religiões. Mas uma se fará necessária, uma religião verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Quanto a ti, essa é a tua missão. Seus primeiros alicerces já foram lançados. Por tudo isso, concluiu Kardec, o Espiritismo não deu a última palavra. É claro que a última palavra só poderia ser dada exclusivamente por Jesus na hora final do seu Apocalipse, por intermédio do Paráclito, ou Espírito da Verdade, na quarta e última revelação do ciclo que se encerra. A última palavra é a religião de Deus. Está feito. Ora, tudo isso está matematicamente cumprido no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho e do Apocalipse. Graças à ação heróica, pertinaz, de Alziru Zarur, Kardec veio. Cumpriu, na íntegra, a segunda metade de sua admirável tarefa missionária. Fizeram tudo o que quiseram contra ele. Perseguiram-no de todas as formas. Negaram-no cruelmente. Retornou, em 21 de outubro de 1979, ao mundo espiritual, e ainda àqueles que, à semelhança dos irmãos judeus, que até hoje esperam o Messias anunciado desde o Velho Testamento pelos profetas, aguardam Kardec, quando o vigésimo século marcha para o seu término. Cada um prestará contas de suas obras a Deus. Toda a humanidade, brevemente, prestará contas de seus feitos à infalível justiça divina, como está profetizado por Jesus, na Bíblia Sagrada. Entretanto, assim como os irmãos judeus, neste final de ciclo apocalíptico, converter-se-ão ao Cristo Jesus, aceitando-o como Messias prometido desde Moisés, conforme profetizou o apóstolo Paulo, os irmãos espíritas, diante da marcha inexorável da verdade, reconhecerão que Alziru Zarur foi Kardec que voltou e completou a missão com a religião de Deus, a religião divina, em que fundem todas as religiões humanas, e que ensina. Religião, filosofia, ciência e política são quatro aspectos da mesma verdade, que é Deus. Desabam, assim, tantos empecilhos criados pelos preconceitos humanos, a separar teimosamente em compartimentos estanques o que nunca esteve separado, a não ser por mesquinhos interesses de exploração das massas populares, mantidas na escravidão por força da ignorância espiritual, fato que provocou tantas guerras, tantas mortes, tantos agravamentos de dívidas kármicas, que poderiam ter sido impedidos se os homens tivessem, pelo menos, procurado cumprir o mandamento novo do Cristo, que, no seu Evangelho segundo João, determina: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois realmente meus discípulos. Se vos amardes como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que este. Dar a sua vida pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Quem ama dispõe-se humildemente perante a verdade, para receber a sua luz, que desvenda todos os segredos de Deus, conforme a palavra do seu Cristo. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, principalmente neste final de ciclo trágico, que antecede a promoção da Terra de planeta de retificações à órbita de regeneração. E toda a programação divina que rege a história, desenrola-se ao olhar surpreso, ao coração comovido do homem. Contudo, é necessário que o discípulo não alimente ideia preconceituosa. Sursum corda. Elevemos os nossos corações, Purifiquemos os nossos atos, sejamos simples mas operosos instrumentos do Cristo no maravilhoso serviço de derrubar as bastilhas que separam os seres humanos. No glorioso momento histórico em que vão cair as barreiras que separam a humanidade de cima da humanidade de baixo. Conforme se encontra na mensagem de Jesus para os sobreviventes, no livro de Deus. E foi para isto que, repetimos, no ano de 1969, no centenário da desencarnação de Allan Kardec, o irmão Zarur criou o Centro Espiritual Universalista, o CEU da LBV, para realizar a unificação harmonizada das quatro revelações da palavra divina. Porque é, como já sabemos, da quarta revelação que vem a ordem final do ciclo. Pois ela é a de Deus, do Cristo e dos Espíritos, na religião do amor universal. Na quarta revelação, a palavra final é de Jesus. No cronograma celeste da Legião da Boa Vontade, encontramos a seguinte correspondência. Jesus está chamando. Primeira revelação. Jesus está voltando. Segunda revelação. Jesus está chegando. Terceira revelação. Jesus chegou. Quarta revelação. A quarta revelação corresponde à fase. Jesus chegou, porque, realmente, a última palavra é dele, o Cristo de Deus. Kardec já voltou, e cumpriu a tarefa de precursor que lhe restava. Louvado seja o glorioso Espírito Alzir Zarur. Aguardaremos, pois, humildemente, agora que a religião de Deus já se encontra entre nós, os acontecimentos da transição apocalíptica. Conscientes de que necessário se faz, como afirmou o Batista, que o nosso Mestre Jesus cresce e que nós lhe sejamos, apenas, fiéis e eficientes servidores, nesta obra de vanguarda espiritual. A Legião da Boa Vontade, que não é caudatária de nada, nem de ninguém, sobre a face da terra. Que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. São palavras de Jesus. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Os tempos chegaram. Fonte do texto. Livro. Jesus, Zarur, Kardec, Holstein na quarta revelação. Paiva Neto.